serei feliz e gritarei ao mundo que encontrei meu bem. Encontrei meu bem. E bem juntinho nós viveremos e todo amor. Recordando, matando saudade, o túnel do tempo. 13 horas e 25 minutos. Horas e 29 minutos. Informação. Informação. Informação. Notícia. Música. Alegria. E esporte. Esta é a sua Rádio Sobral. 1140 kHz. 2000 watts de potência. Dibujá. Para toda a região carbonífera do estado. Rádio Sobral. Essa é boa de ouvir. O churrasco já está pronto. Traga a faca e a farinha. Aqui em Butiá você encontra a Boi Nobre Galeteria e Churrascaria. Atendimento de quarta a domingo e também feriados, das 11 às 14 horas e à noite, das 19 às 22 horas. A Boi Nobre Galeteria e Churrascaria fica na Avenida Leandro de Almeida, no centro de Butiá, esquina com a Polícia Civil. E atenção para o novo telefone: 999-80-0769. 999-80-0769. Boi Nobre Galeteria e Churrascaria. Chegue pra cá, rapaziada, que o churrasco é na cozinha. Vinha comprar barato e economizar no melhor supermercado, no melhor lugar. Dia a dia é assim, tem mais variedade e qualidade, enfim. Aqui tem preço baixo no melhor supermercado. No dia a dia tem pra você o melhor pra oferecer. Sempre do seu lado, o melhor supermercado. Dia a dia, supermercado é o lugar. Vem economizar. Dia a dia, supermercado. Aqui você encontra diversidade de mercadorias e atendimento diferenciado. Telefone 3652-2456, na Avenida Piratini, 231, Centro de Butiá, Rio Grande do Sul. Dia a dia, supermercado. O preço justo da cidade. Copo térmico Stanley, sem tampa, e Everyday, com tampa, apenas R$99 cada. Kit Colgate Luminous White, por R$18,90 cada. Desodorante aerossol Axe, apenas R$9,90 cada. Kit sabonete Dove, com 6 unidades, só R$22,90 cada. Farmácia e São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Farmácia São João. Na Rádio Sobral. Uma hora tocando só os sucessos que marcaram época. No ar, Arquivo 1140. Recordando só as velhinhas. 13 horas e 32 minutos. Yeah.